Pop! E os irmãos Alisson e Juninho metralhando sucesso! Super Pop! Live! Para pra subir! Subindo! Bota uma suaia pra cima! Subindo! E abrindo tuas asas, meu águia! Abrindo sem muita cerimônia, vamos dar bicada. Que eles querem é isso. Hoje eu vou dar a bicada, bicada, bicada, bicada, bicada. Hoje eu vou dar a bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada. Bota a mão pra cima. Bota a mão pra cima. Chama que ele vem! Chama que ele vem! Chama que ele vem! Meu alho! Bloco do alho, Marinho! Bloco do alho! Bloco do alho! Esse bloco é... Bora, mano! Agora é nós, mais uma vez! E como é de tradição... Bora voar! Alô, meu vereador! Alô, meu vereador! Chama que ele vem, chama que ele vem. Bota a mãozinha pra cima, só que é do Paysandu. Só que é do Paysandu, só que é do Paysandu. Quem é do clube do Remo também? Bota o bracinho pra cima, bota o bracinho pra cima. Quem não deve nada pra ninguém nessa porra aí? Chama, chama assim, ó. Vem, vem, vem, vem, vem. Eu tô à sua espera, mano. Eu sou liberal, sou. O águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou. O águia chegou, o águia. Abriu as asas! Lá vem! Lá vem ele! O bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou! Going to the party, have a real good time. Indoida! Indoida! Indoida! Indoida! Dancing in the desert, blowing up in the sunshine. Indoida, esse caralho! Aí, ó! Bloco do alho! Bloco do alho! Esse bloco é... Bora, DJ Alisson! Chegou Juninho, quem chegou Maninho, quem chegou, quem chegou, quem chegou, quem chegou, quem chegou, chegou! joga fogo nele. O pai chegou. Respeita o pai. Maria Lisboa. Um, dois, três, dois, três. É o Brame Bobby Live. Mas ela quer o seu fofeto, ela quer dar pra batido, ela quer o seu gostado, ela quer o seu gostado. A jogada na minha cara, então vou ter que levar. A jogada na minha cara, então vou ter que levar. Ô, quem é que não tem hora pra chegar em casa? Bota o braço pra cima, por favor. Bora, João, bora, João, bora, João. Joga a mãozinha pra cima, bate na palminha. Só que não tem hora pra chegar em casa. Eu quero ver vocês batendo na palma da mão bem forte. Me ajuda, Juninho, me ajuda, Juninho. Bate na palminha, vai. Tchá, tchá, tchá, tchá. Meu bom de doideira aqui do lado, puxando a galera. Bora puxar, bora puxar. Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Só que tá solteiro, só que tá solteiro. Bate, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Um, dois, três, sai de pobre. Se quer dar um olé, eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro. Tu já sabe qual é. Você dá bem o verdadeiro puteiro. Ligado olhou pra mim, olhei pra ela, falei assim. Então vem colocar meu clipe. Tá neutral. Tá neutral. Tá neutral. Tá neutral. Tá neutral. Mas vê que tem doida quando vê os cara doido. Quando vê os cara doido. Quando vê os cara doido. Quando vê os cara doido. Mas vê que tem doida, doida. O show já tá num grau. Onde é que eu encontro um beck de um metro? Mais palma! Vem, vem, vem, vem! Hoje não! Atenção que eu quero mais pólvora. Atenção, atenção. Ó, oh. Explode o bagulho. Explode tudo. Explode o bagulho. Vou fazer chover em cima deles. Vou fazer chover em cima deles. Vou fazer chover em cima deles. Atenção aí. Bloco do alho, esse bloco é... Bloco do alho, bloco do alho, esse bloco é... Vai, vai, vai! E vem tremendo, e vem tremendo, e vem tremendo, vem! E vem tremendo, e vem tremendo, e vem tremendo, vem! O pop faz é chover fogo em cima dele! É o bloco que arrasta o povão em Marituba. Ele é tradição com as melhores bandas e aparelhagens. Bloco do alho, a galera invade. Tem festa na avenida, meu compadre. em cima deles. Tá tudo ali, você faz o esquema. Meu compadre, que só solteiro beija a vontade. Se for casado, não tem problema. Bloco do alho, você faz o esquema. Esse é o Pop Live! Eu queria muito que o Marcão e o Darlan e também o Manozinho pudessem vir aqui comigo, Alisson. Podem repetir esse refrão, Marinho. Eu queria muito que o Darlan e o Marcão pudessem vir aqui comigo. Pelo menos um vir aqui comigo, como eles sempre fazem todos os anos. É assim, ó! Edilson Rex, obrigado meu amigo Mariano, Pezão também por ali, Pezão! Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Olha o bonde doideirado, doidando, doidando, doidando, doidando, doidando, doidando, doidando! É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção. Fiz de tudo por ela pra manter uma relação. Hoje nós nem conversa. Tô decidido, né? À toa que eu me joguei no Mandela. Foi que eu me joguei no Mandela. E aí, Leleto, que é que elas querem? Bailão de rua. E aí, bandinho, que é que elas querem? Bailão de rua. Descontrolada, ela mexe. Deixa ela vir aqui, deixa ela vir aqui, deixa ela vir aqui, deixa ela vir aqui. Deixa ela vir aqui, cabelo do Palmeiras, vem aqui, vem, meu amor, vem. Juradinha, pode ser na danadinha. E subiu no trio, a gente tava no corredor da Furia. Aí quando eu subi no corredor, eu disse assim: Marcão, como é que tá, Marcão? Ele disse: Juninho, parece que eu tô gozando, cara. Ele falou pra mim, eu não esqueço dessa frase. É um sentimento muito gostoso, meu irmão. Alô, Marcão, obrigado, cara, porque é realmente o resgate do Carnaval de Marituba! É o resgate, é o resgate! É o resgate, aumenta aí o microfone dele, por favor! Deixa eu ver aqui que o Nandinho desliga. Espera aí, Nandinho. Nandinho, desliga o microfone no Marcão, Nandinho. Alô, Marcão! Oi. Boa noite, família Pop. Boa noite, família Alho. Já é bom dia, já, né, meu irmão? Bom dia. É. E Juninho, eu só quero aqui, em nome do Bloco do Alho, agradecer a toda a família Pop. Já são 12 anos que nós estamos juntos aqui no Carnaval de Marituba. Parece que foi ontem. Aí, leve um carinho, um abraço feroz pro seu pai, nosso parceiro, Elias Carvalho. O homem íntegro, parceiro. Queria agradecer aos nossos patrocinadores, ao nosso prefeito Mário, ao nosso parceirão Melo, que nunca abandonou a gente. O Melo é carnavalesco. Parceiro Melo, amigo do povão, esse cara merece o meu aplauso, meu carinho, Melo! O Melo gosta de carnaval. Agradecer aos meus parceiros. Eu não vou agradecer a todos os patrocinadores, eu vou acabar esquecendo alguém. Mas eu quero agradecer ao meu amigo Darlan, meu parceiro, tamo junto. E cansado. Batalha por sucesso desse bloco. Meu amigo vereador Manozinho, que também é meu parceiro, nós estamos juntos. E agradecer a toda essa massa aqui, meu amigo. Juninho, não é fácil colocar. A gente olha daqui de cima, tá muito bonito. Porra, bicho. Olha aí, focado, pô. Obrigado, gente. Obrigado por confiar no Alho. Obrigado por confiar no Bloco do Alho. Como é que tu tá te sentindo hoje? Igual naquele dia? Tá igual naquele dia? É, desse jeito. E o Manozinho, Manozinho, Manozinho, meu vereador Manozinho também. Marquinhos, vai logo tomar uma, Manozinho. Valeu, Juninho. Juninho, você pode não saber, mas isso tá acontecendo porque o seu Elias deu credibilidade há muitos anos pro Bloco do Alho. Quando o Pop passava de 6 meses sem tocar em Marituba, seu Elias veio aqui conosco e trouxe o Bloco do Alho. Então, receba, entregue o nosso parceiro, seu Elias, essa camisa. Essa camisa é pra ele. O nosso patriarca, parceiro, que sempre acreditou no trabalho do Bloco do Alho quando ninguém acreditava. E hoje nós estamos aí, esse sucesso que cada um que compra o Bloco do Alho sabe. Juninho, quero agradecer aqui a presença do nosso parceiro Rony Silva, que está conosco ali no camarote, prefeito de Benevides. Nosso amigo... Prefeito Rony, muito obrigado, prefeito! Vereador Boni, que está ali, presidente da Câmara. Meu parceiro Marcão, que está aqui conosco, Darlan. Juninho, quero te dizer uma coisa para finalizar e acabar essa enrolação. Carnaval em Marituba se chama Bloco do Alho e Super Pop! Pop. Eita coisa boa, Alisson! Faz o que tu sabe fazer, maninho! É o Bates, não adianta, é o Bates, não adianta. Hoje eu vou pro rolê. Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão. Hoje eu não quero voltar pra minha casa, não. Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão. Hoje eu não quero voltar pra minha casa, não. Alô, meu vereador Melo! Hoje eu vou virar Fábio Assunção. Hoje eu vou virar o Fábio Assunção. Hoje eu vou virar o Fábio Assunção. Hoje eu vou virar o Fábio Assunção. O Fábio Assunção. Hoje fica de marola. Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas. Toma, toma, toma. Minha família tira barato, minha família tira barato. Toma, toma, toma, toma, toma, só gostou. Hoje eu vou parar. Galera do Salsa Souri. Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas. Toma, toma, toma, toma, toma, só gostosa. Toma, toma, toma, toma, toma, só gostosa. Manozinho, você não esqueceu não. O Nelo é do povão. É seu irmão, é meu irmão, é nosso irmão. Se eu engravidar, a culpa é sua, não é minha. Foi você quem jogou na pepeca. Vou falar a verdade, vou contar pra minhas amigas. Que o Gabriel comeu minha tcheca. Toma, toma, toma, toma, toma. Minha fome tomando chuva. Toma, toma, toma. Minha joinha. O Gabriel do Borel que comeu a minha tcheca. O Gabriel do Borel. Toma na pepeca. Toma, toma, toma, toma, toma, toma na pepeca. O Gabriel do Borel que comeu a minha tcheca. O Gabriel do Borel. Entra seco, sai molhado. Entra seco, sai molhado. Entra seco, sai molhado. É nesse vai e vem. Entra seco, sai molhado. Entra seco, sai molhado. Entra seco, sai molhado. É nesse vai e vem, vem, vem, vem, vem, vem. É carnaval! Jogando o bracinho pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Sai do chão, vai. Um, dois, três, vai. Oh! Tu tá, tá, tu tu tarará. No balanço do chiclete, o chiclete não vai dançar. Tu tá, tá. No balanço do chiclete, o chiclete não vai dançar. Tu tá, tá, tu tarará. No balanço do chiclete, o chiclete não vai. Respeita o pai. Vem pra cá. Curti meu som, vem comigo balançar. Eu tô chegando, olha o chiclete aí. O Wilson aumenta o som pra galera. Olha o bonde! Quem é que não tem hora pra chegar em casa? Joga o bracinho pra cima. Quem é que vai parar de beber só na quinta-feira? Bota o bracinho pra cima. Vai, vai, vai, vai. Se a canoa não virar, o meu leolá. Olha o bonde! Se a canoa não virar, o meu leolá. Joga a mão pro ar que não deve nada pra ninguém! Ei, ei. E a Matinha dá um beijo, a Bia dá um beijo. Sargento achando, meu nosso! Carioca, bora chegar, bora! Vou endoidar! E se a canoa joga a mão pra cima, joga a mão pra cima! Quem gosta do Clube Alho, joga o bracinho pra cima, joga o bracinho pra cima. Só quem gosta do Clube Alho, só quem gosta do Clube Alho, joga o bracinho pra cima. Eu quero a torcida do Corinthians botando o bracinho pra cima. Eu quero a torcida do Flamengo botando o bracinho pra cima. Eu quero ver quem bota fé que o Paysandu vai ganhar de novo do Remo. Batendo na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão. E a torcida do Leão da Mavaia no Paysandu. Agora, quem tem um amigo viado aí, abraça o amigo viado, abraça o amigo viado. Duvido, duvido, duvido, duvido. Só quem tem, balança teu amigo, balança teu amigo assim. Dá-lhe uma balançada nele. E agora diz, meu amigo, bora sair do chão com o Pop, com o Hélice, Juninho, Tomix e Landinho. Bora lá. Quem tem amigo de verdade, abraça ele. Diz assim, eu te amo, porra. Ai! Cadê LG? Tô esperando. Tá vazando. Quando eu sonhei que estava em Moscou dançando. Peraí, vamos lá, todo mundo gira o bração por ali pra esquerda. Rapaz, tá bonito, tá bonito, tá bonito. Thiago da Triton, Romão também, Romão. Os arrepiados aqui também, meu amigo Nilcinho. Para, família! Eu fiz uma fogueirinha esperando meu amor. Tomou conta do terreiro. O Geraia aí voltou. Alô, Geraia Furolho! Foi a Dali, mata a sorte da beleza que existia. Pera lá, ô louco. Valeu, Daniel Tenório! Quem espera se alcança, meu amor. Valeu, mamão! Dia raio! Edilson Rex! Areia, minha sereia, tá chorando. Pezão, pezão, Ellison! Xinoque! Areia, minha sereia. Bora fazer assim, ó! Peraí, Ellison. Quem é que tá solteiro, bota o braço pra cima. Então é o seguinte, pega uma gata e emenda agora com ela assim. Traca ela, traca, traca, traca, traca. Uma gata, uma mulher. A mulher que tiver solteira, bota o bracinho pra cima. Só pros homens verem. Agora as mulheres assim, ó. Na emenda, amarre a corda direito. Na emenda, pra corda não rebentar. Na emenda, quero um trabalho bem feito, todo mundo satisfeito. Professor Pogo de Veste! Minha diretora Monique! Alô, Monique! Emenda, emenda, emenda, emenda, emenda! Jorginho, toda Kelly por aqui, pela asa direita, ele subiu no cantinho! Cadê o Gil por aqui, hein? Ah, desgraçado! Eu vou fazer um engenho! Olha o Superman aí! É um trabalho bonito, mulher torcendo os cabelos, fazendo a corda coxar. Na emenda, os velhos estavam brincando. Na emenda, e depois deram pra brigar. Na aí bota o chapéu aqui pra fazer o autógrafo. Enganou o vovó na hora de emendar. Cima, quem não tem hora pra chegar em casa, joga, joga, joga, joga, joga, joga. É carnaval, é carnaval, é carnaval, é carnaval. DJ Alisson, olá! Escurece, escurece, apaga tudo. Agora acende o celular, por favor. Acende, acende, acende, acende, acende, acende, acende, acende o celular, acende, acende. No escurinho de novo, no escurinho, no escurinho, no escurinho, no escurinho. No escurinho você se solta. No claro tá com vergonha. Apaga a luz, acende a luz e toma. Ela merece, ela merece, ela merece. Quarta-feira, todo mundo sabe que tem um sorriso pop em Coraci. Bloco sorriso pop em Coraci, quarta. A mulher que tá solteira dá um brinde e pega essa. Lá vai nós, Ciro. Respeita o pai, pai. Deixa a mãe do seu vamos, Quinto. Bora, saca. Chama no swing. A melhor das melhores. O Playboy dos Chafajestes. De aniversário hoje, alô Playboy. Oi, parabéns, parabéns. Comemorando o som que ele gosta. Ativa. Ok? Prepara pra sarrada no ar. Prepara pra sarrada no ar. Vou contar até o 3. Geral vai dar sarrada no ar, homens e mulheres. Prepara, Biozinho. Dois, um, você se salva. No claro, tá com vergonha, apaga a luz. Um, dois, três, quatro. O grave bateu, a beta no chão. Fala tu, jogador. Gente, tamo junto, Flávio. E aí, Fábio Serra do Uber, Daniel Tenório. E você, Cine do Povo? Ao mando do solinho, elas não se dão. Acompanha o grave, prepara a novinha pra jogar a rabeta no chão. Chega daí, Alisson, vira Jara, vira. É, seu olhar não me esconde. O homem que idealizou, criou o nosso som todinho. Obrigado, Bira! Obrigado, é muito bom a gente estar junto de novo! Essa energia em mama! Galera do Hot Baile! Alguém conhece uma... Alguém conhece uma menina chamada Jennifer aí? Conhece! Vambora! O swing do GD. Deu! Mas ela veio me xingando, enchendo o saco, perguntando quem é essa perua aí. Mas peraí. E aí, Hugo? Mas peraí, você não paga as minhas contas, já não é da sua. Semana, que eu tô fazendo aqui. Mas disse sim. Vou endoidar. Jennifer! O nome dela é. Eu encontrei ela no Tinder. Não é minha namorada, mas poderia ser. Fala, Geleão. Carreira solo hoje. Ela é Jennifer. Cadê o Spike, hein? Eu encontrei ela no Tinder. Fala, Michael. Geleão, Nelson, Geleão. Porque eu não passo com você. Rumo da GBA. Fala, Michael. Enchendo o saco, perguntando quem é essa perua aí. Mas pera, meu parceiro Hugo da GDA. Aí você não paga do nosso saudoso gordo. Sua conta, que é... O nosso saudoso gordo da GDA. Sim, vou te explicar. É Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder. Não é minha namorada, mas poderia ser. Não tenho a menor roupa pra esconder os meus defeitos. Exagerei no perfume. Bora, Mariano. Penso e aí? Cheguei mais cedo pra te ver chegar. Chegou tardinho, hein? E você chegou atrasadinha, mas tava... Sargento Cheia, Josimar, Rodrigo Menezes, falou, Luciano, Marcinho Branco, Thiaguinho, o Marcinho, Marcinho. Quem vai na fé aposta nela que ela é uma boa menina. Gata, só não merece, tira seu batom. Deixa comigo que pra isso eu tenho dor. Vamos voar. Olha o nosso maninho, o Trey Rex. Vai de Maracanã. Já quase tudo certo, Super Pop. Deixa comigo. O aniversário da cidade de Maracanã em maio. Chega na joia, vai jogar CD pra galera agora. Hoje te... Quem manda é o Pezão. Chega pra resenha, pego o G. Jogando o seu rio, vai. Olha como ele dançou. Você chegou atrasadinha, mas tava linda. E a boca calou, mas meu coração gritou por cima. Vai na fé, aposta nela. Meu amigo Vejo. Menina, vamos pular a parte que eu peço aquele vinho do bom. A taça não merece, tira seu batom. Deixa comigo que pra isso eu tenho dor. Giovanni G12, Gilson Vitor, desde ontem, Capanema com o Pop. Carnaval, tem muita gente que vai curtir o carnaval direto com o Pop. E vamos pular. Grita meu H. DJ Edson. DJ Edson. Edson. Edson. Edson. DJ, Edson. Quem é que canta essa música aqui? Só quem sabe vai cantar, vai. Eu me entrego ao seu jeito. Eu me entrego ao seu amor. Com um rosto tão lindo assim. Só vocês, vai. Você me apaixonou. Mas eu acho que vocês cantam melhor essa aqui, ó. Mas se as lembranças trazem a você tanta dor, vai! Apague da memória, porque não sinto amor. E eu? Ainda ontem vi seu número a chamar. A chamar! Resolvi não atender. Quem nunca viveu um amor que depois virou ilusão? Não disse ser eterno que você chama hoje de ilusão. O meu coração é quem diz, não eu. Virou ilusão. É uma história. Vai, Marituba! Talvez você já saiba que ainda guardo lembranças de alguns momentos nossos que estão dentro de mim. Suzy aí das marcantes, é a Luísa de Marituba, amigo Peru, Igor Valente, fala Valente, só que tava com saudade de você, joga o bracinho pra cima, vai, vai. E aquela tatuagem que você fez, escrito numa tatuagem, eu nunca esqueci. Joga pra cima, joga, joga, joga pra cima. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, bloco do lado. Hey, oh. Super Pop Life com DJ Ellison. Tem mais um New Sub na KM5, uma sexta-feira, o Pop tava lá, quem? Então aproveita e relembra esse momento, passa um filme na nossa cabeça. Ai, meu Deus do céu. Ai. Você pede o meu amor, e o que fazer não sei. Não. Essa vai pra ti, Breno. Quando eu chicote. Conheci, talvez seja confusão, ilusão de um coração. Não sei mais o que fazer. Só quem sabe quem lembra, vai! Não sei, se não entende o que aconteceu. E quem é da antiga? Bota o bracinho direito pro céu. Só quem vai, vai. Se eu olhar pra lua, efeitos de paixão. Eu quero ouvir esse amor bem forte. Presente, se eu olhar pra lua. Esse amor são vocês. Então você diz pra mim, esse amor. Olha o que ele faz, olha o que ele faz, olha o que ele vai fazer. Bora, Gil Furacão. Não é de agora, não é de ontem, é de sempre, Jorginho. Boca de peixe. Mas hoje é assim, ó. Hoje sou o resultado do seu desprezo, do seu descaso. Isso faz me sentir como um beija-flor procurando. E a nossa amiga Emily da WG Modas, o Emily. Os arrepiados do Bob em casa, papai. Papai chegou. Chegou. Super-herói. Rick Júnior, França, o comandante Nilcinho! E o Superman! Oh, não, não. Aí, Monique! Já em mim, vem o Super-Homem, a prova de tudo, se é assim. Meu amigo Oziel, de Marituba, alô, Oziel! Alô, Thiaguinho! Alô, Marcinho! Acabou, mamô! O que eu vou fazer? as menininhas. Eu era uma menina e você não se importava. Me achava nova, boba, que não ia dar. Agora que cresci, você não para de olhar. Agora eu tô em outra e pra você não... Tudo que, tudo que, tudo que... Tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo. E doido, doida, vai. E doido. Meu amigo Gordinho da Rocha Baile. Ele e o Dudu também marcando presença. São dois som que ele gosta. Rocha Baile e Super Pop. Bora, Gordinho. Eu sei que quando eu ver você, deixa na batida, bora! Ei, assim que eu gosto. Na manha, na manha. Pressão também é bom, né? Mas é bacana a gente reviver esses momentos maravilhosos aqui no som que a galera consagrou. Ame quando não merecer. Hoje sonhei com você. Precisei acordar, era tudo tão lindo. Há 2 anos atrás a gente cantava essa aqui. Mas um dia se passou e a solidão me sufocou. Sonhos com você. Tem fangubes que não largam a gente de jeito nenhum. Quero ver você. Os manda-chuva ali. Posso me apaixonar. Nem bom de doideira também. O jeito nosso amor nunca aconteceu. Super chupe! Não se nega pra você. Alô, piranha, alô, piranha! Não valeu pra você. Família Bazuca também não larga o pop! Larga pra nós dois e nem tenta me iludir, enganar. Eu vi no seu olhar. Vou tocar essa música aqui por um propósito. Eu me lembro, Juninho, que há 2 anos atrás a gente fez um vídeo aqui, a galera botou a mãozinha pra cima. E mais de 300 mil visualizações no Facebook. E um montão de milhares de pessoas assistiram no YouTube. E eu queria que Marituba revivesse esse momento hoje aqui com a gente. E eu gostaria muitíssimo que vocês botassem a mãozinha direita pra cima, a mãozinha direita. Hoje a gente vai fazer diferente. Vamos botar a mão esquerda pro céu, que é do lado do coração. Mão esquerda. Mão esquerda, todo mundo. Agora dá-lhe aquela bicada assim, ó. Toma bicada, toma bicada. Toma, toma, toma, toma. Toma bicada, toma bicada. Toma, toma. Eu quero todo mundo, geral aí, ó. Geral, geral, é. Esse cara lá do teu lado aí também. Vai, todo mundo, todo mundo. Vai, vai, vai. Toma bicada, toma, toma, toma bicada. Ele mesmo. Vai, vai, vai! Eu águia voou. Deixa endoidar. Bicadão, bicadão, dão. Pop live que toque, solta o batidão. Bicadão, bicadão, dão. Pop live que toque, solta o batidão. DJ Jag Sound. Bota, bota no batidão. Bota, bota, bota, vai! O águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou. O bagulho endoidou! O bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou. Caralho, novinha, filha da puta. Bora, meu bonde! Bora, meu bonde! Bora, meu bonde! Primeira vez. Bora, DJ Alisson! O DJ que tá tocando é estouro. Cuidado que ele vai te amassar. Bora, o DJ que tá tocando é estouro. Cuidado que ele vai te amassar. Bota o dedo pro ar, bota o dedo pro ar, bota o dedo pro ar. Só que não deve nada pra ninguém. Bota o dedo pro ar pra metralhar assim, ó. Pra, pra, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pra, pa, pa, pa. Ele vai te amassar. Ele vai te amassar. DJ Ellison, bota na pressão. Só vou sair da festa quando eu tiver loucão. Eu já falei, DJ Ellison, bota na pressão. Só vou sair da festa quando eu tiver loucão. Quando eu tiver loucão. Quando eu tiver loucão. Calo, calo, calo, calo, calo, calo. Pega a chave e mete ficha. Pega a chave e mete ficha. Pega. Tu é doido, velho. Mete ficha. Pega a chave e toma na ficha. Pega a chave e mete ficha. Pega a chave, mas ela não gosta assim, ó. Ela quer dar pra batida. Ela quer dar pra batida. Ela quer. Bora dar de picada neles. Ela quer os envolvidos. Ela ela quer o seu gostei, ela quer o seu gostei. A jogada na minha cara, então vou ter que levar. A jogada na minha cara, então vou ter que levar. Ô, oh, meu, DJ Lohan que tá tocando. Eles querem botar culpa em mim, mas não tem papo não. Tô quase chegando em casa e sei que não vai dar bom. Minha mulher esperando já tá com a cinta na mão. Onde é que você tava? Você tá de sacanagem. Já são 5 da manhã, tu acha que não tá tarde? E aí, Elis? Juninho, carnaval só tá começando. E aí a gente chega 8 horas da manhã em casa, o que acontece? Rapaz, o carnaval tá começando, já me despedi ontem da mulher em casa e disse que eu ia chegar só quinta-feira, que depois do Sorriso Pop de manhã, lá pro meio-dia que eu ia chegar. Vamos fazer um rock nós dois e convidar a galera do Pop na quinta, né, mano? Convidar todo mundo pra ir com a gente, né, isso? Aí quando chegasse em casa, eu ia chegar com a maior cara de pau e dizer assim pra ela, ó. É que a culpa não foi minha, a culpa foi do Ellison que tava tocando aí, já viu, é rock doido. É que a culpa não foi minha, a culpa foi... É que a mesma desculpa eu dou em casa. Já viu, é rock doido. Alô, Belly! Bora, meu garoto John! Explode o bagulho! Eu não tenho culpa! É a família Pop que consagra! Um, dois, três, vai! Caça-rato! Fala, caça-rato! Jogador do Independente! Hoje ele tá de folga! E o som que ele gosta! Life, life. Bora tá limitada deles! Sorriso Pop, Guaraci, todo mundo lá, gente! Como esse mundo gira! E o bagulho virou! Não contou que pudesse mudar, que viria a me amar. Acho graça porque não restou nem um tiquinho do meu amor. Agora vejam só, o jogo virou! Uma das pessoas que eu mais gosto nessa vida, meu amigo! Alexi aqui do meu lado, Alexi! Sofrer na minha mão. É o riquinho do pop, é o riquinho do pop. Desprezo e solidão. Com a poderosa super bis de Viseu. Meu parceiro Jeguinho, meu parceiro Igor Valente, o Peru também. Alô, Peru! Segura aí, Cocine. Nunca mais vai lembrar de ninguém. Sou teu amor, você é meu também. Super Hot Baile. Super Hot Baile. Também tá aqui com a gente Dani, Vivi, Emily Rosa, as meninas do Alvin Gabriel. Meu nome, quando a gente... Playboy tá no berço hoje. Parabéns, Playboy. Fingi não ouvir, não entendi. Te amo e não quis aceitar. Boy Boy do Chefa Jess. E ao menos tentou consertar o que fez. Sofri e senti essa dor, mas não vou chorar. Lutei por nós dois. E neste domingo em São Miguel do Guamá, o bloco é o Pimenta Doce. Lá vai a galera, vai a estrada. Alô, mão! Alô, Thiago! Piscininha, amor, piscininha. Super eletrizante do Acará. Tá lindo, DJ Alisson! Trocou meu nome quando a gente fez amor. No peito um vazio ficou. DJ Alisson. Não entendi, te amo e não quis aceitar. Você nem ao menos tentou consertar o que fez. As melhores músicas, o melhor DJ de Belém. O que, que tu vai fazer agora, Danado? Tu sempre busca uma novidade e sempre toca pra galera. Bora! Eu quero saber de vocês aí, quem é que vai ficar sem compromisso no carnaval? Bota o braço pra cima. E aí? Tem muita gente, tem muita gente, pode falar. Sem compromisso é o cara que, é a mulher que não vai ficar com ninguém, o homem que não vai ficar com ninguém, mais ou menos, é isso? Tá bom? Sem compromisso é quando o cara fica, e aí no outro dia não lembra mais, e aí é esse papo, sem compromisso. Eu acho que é boa essa ideia. Essa ideia. Então é o seguinte, quem é que quer compromisso no carnaval com alguém? Quem é que quer casar com alguém no carnaval? Bota o braço pra cima. Aí, muitas mulheres levantam a mão e os homens, aquela encalhada, mas não é não, as mulheres se dão valor, de verdade aí, atenção mulheres, que vão passar solteiras no carnaval, levanta a mãozinha, e que não querem casar com porra nenhuma, hein? Elas cantam assim, ó. Hoje é a sexta mais estranha da minha vida. Meu parceiro Raoni! Passou das oito. Raoni, o Thiago Bocão também, Raoni! De celular pro passado não me achar. Abraça, Valena, saudade! Nada, tirei meu nome da lista. Aí, ó. Eu achei sem procurar, licença de provar. No coração pendurei uma placa. Quem? Quem rolou, já rolou. Quem pegou, não pega mais. Ai. Quem beijou, não beija mais. Respeito, pai. Isso aí é depois do carnaval. Me ajuda, vai. Joga pra cima. Olha o isqueiro do águia! Acende o isqueiro do águia! Acende tudo, vai! Fuma, folha de bananeira. Fuma na boa, só de brincadeira. Fuma, folha de bananeira. Fuma na boa, a noite inteira. Fé em Deus que ele é justo, hein, irmão, nunca se esqueça. Na guarda, guerreiro, levanta a cabeça, truta. Onde estiver, seja lá como for, tenha fé, porque até no lixão nasce flor. Ore por nós, pastor, lembra da gente no culto dessa noite, firmão, segue quente. Admiro os crentes, dá licença aqui, mó função, mó tabela. Oh, desculpa aí, eu me sinto às vezes meio pai, seguro que... É o Super Pop tocando em Marituba. Você conquistou apenas um sorriso. Você do meu lado é tudo que eu preciso. Sentir o teu beijo molhado, sentir o calor dos teus braços. Quero você do meu lado enquanto existe. Aí, ó. Será que amar é pecado? Será que tá tudo acabado? Não me... Só pra dar uma viajada! Piazinho! Passinho branco! não tô me reconhecendo. Bora tomar uma, mano. Em pleno feriado, até o garçom sentiu minha falta e já ligou pra... O advogado Netão! É que agora eu só pensei em você. Ele, o Henrique, o Diego, o Betinho, esteja apaixonado. R. Souza e o nosso despachante Piru. Ninguém, mas se você quiser, eu quero. Ouça, filho. Dormir de conchinha. Eu! Ei. Mas quem me dera, posta fotos juntos, os contatinhos já era. Deus me livre. Eu sou fiel da Soberângora. Eu tô com os pressa. Os arrepiados, Juscelino! Eu tô com pressa, Jerry Smith. Se vier, meu coração te espera. Vai, Alisson, vai! Você morava no meu coração. Ei. E o tempo todo a chave estava em sua. Tem que tocar, tem que tocar. Entra e sai quando quiser. Minha amiga Laurinha, Laurinha, também o Pedro, do Luiz Gabriel. Obrigado, Laura! Do meu coração. E vai morar no meu. Quem é a inquilina de vocês? Quem é? Você. O quê? Arriga. Você foi na minha vida a pior rapariga. Ai, eu sou filho do mato, eu venho da roça. O meu pai foi vaqueiro, minhas mãos são grossas. Eu não sou doutor, não sou engenheiro. Essa música é do nosso Mortadela, Alisson. Eu cavalo ligeiro. Ela estourou no meu peito. E a equipe sem limite, pai, Alessandra, o Jefferson também. Eu não quero que... É muito amor. Quero você. Só quero é você. Eu só quero é você. Ela estourou no meu peito e disse vaqueiro. O meu pai é doutor, advogado, engenheiro. Ele é fazendeiro. Eu não quero dinheiro. Eu só quero é você. Eu só quero é você. Eu só quero é você. Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver. Você é princesa e traz tanta beleza, eu nem sei porquê. Você me dá atenção, então escuta o que eu vou te dizer. Eu sou filho do mato, eu venho da roça. O meu pai foi vaqueiro, minhas mãos são grossas. Eu não sou doutor, nem tão pouco engenheiro. Eu não tenho dinheiro, só trago comigo meu cavalo ligeiro. Ela escorou no meu peito e disse vaqueiro. O meu pai é doutor. DJ Vitor, cadê você, Vitor? Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro. Eu só quero é você. Eu só quero é você. Eu só quero é você. O diferente do carnaval das aparelhagens é porque eles rolam tudo. O comentário que rola é esse, ó. Ele procura fazer diferente, ó. Você não deu valor no amor que ofereci a você. Daniel Zoa. O meu coração chorou. O que te ofereci eu jamais ofereci a ninguém. O mais louco e lindo amor. Wesley Barbosa, Andresa. Que já existe. Vocês, vocês. Brinca, brinca, brinca. Justo eu que só queria te amar. Pra sempre. Mariana tá aí, tá? Você. Eu. Não deu valor em. Todo mundo dançando! Não vou mais chorar. Não. Isso fosse até meio-dia o Bloco Alho, quem ia com a gente? Quem iria? Quem iria até meio-dia? Vocês não têm coragem. Ele que tá comandando! DJ Ellis. A menina que está ao meu lado não para de olhar pra mim. Ela está me filmando. Para, Alex. Eu acho que ela está afim. Bora convidar o Alex para curtir esse carnaval com a gente, é na estrada, bora! Alô, Alex! Bora na turnê do pop do carnaval! Quando ele fala de logo mais em São Miguel do Guamar, segunda-feira em Cabetá! E um cara simples como... Aí por aí vai, meu irmão, só volta quarta-feira pra Belém! Juninho vai convidando, o Ellison vai intimando. A culpa não foi minha, a culpa foi do Ellison. Banda Amazonas. Vem cá, minha vida, preciso te ter. Perdoa se te fiz sofrer. Não quero outro alguém, eu só quero você, meu amor. Aí, Nojinho, meu amigo Thiago da Triton vai dar aquele alô com você aí embaixo, hein? Sorriso. Leva ele pra aí, Gugigo, Marinho. Pra mim, que fica mais pai d'égua. Para de sino, arrepiado. Vai, vai. Ai, agora sim. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Alô, Ana. Eu vou lhe contar uma história. Uma menina que eu tinha que adorava jerecar. Só no refri hoje. Era uma hora, duas horas, quatro horas, sete horas. Ela só sim. Era de noite, essa menina só queria jerecar. E não me deixava mais dormir. Ficava em cima de mim, só queria jerecar. E aí, Jackson Pop? E vai, e vem, e vem, e vai. E vai, vai, vai, vai. E vem, e vai. Só na manhã. Um abraço, meu amigo Gera, da assessoria aqui do Pop. Alô, Gera, aquele abraço, viu, mano? Tranquilidade, é isso mesmo, é pressão, é pressão! E um bonde doideira, 3 anos de Pop! Bora endoidar, Jô! Deixa comigo! Lindo, lindo, loiro, louco de amor pra dar. No verão que vem, de novo eu quero te encontrar. DJ Ellison. Tá doido, meu irmão? Na época do circo militar. Bora, bora, vai, vai, vai. vocês viverem tudo isso, meu irmão. É muito bacana. Bora, DJ Alice. Manda mais uma. Manda. Manda que tá danado. Tu sabe como fazer. Vai, vai, vai, vai. Vai, Dégua. Fim de semana, a barra vai começar. Olha quem tá aqui, Alisson, esse filho, maninho. Ele também, o Betinho da R Souza, a maior oficina. Não quer mais sair. Aqui de Mariduba. E também o nosso juiz Netão. Tá aqui com a gente, olha o meu juiz Netão. O homem das leis oficiais, garoto. E o Marcão. Campbell. Ele tá agradecendo, meu amigo Lola, que hoje está fazendo uma surpresa. O seu filho chegou dos Estados Unidos e comemorando o aniversário, Otávio, aqui no Bloco do Alho. Otávio, é o aniversário seu e quem lhe dá os parabéns é a pessoa mais importante da sua vida, o seu pai Lola. Porque eu sou príncipe negro, senhor. Tô escutando um barulho no Guamar. Som da galera com certeza tá por lá. Dou um pulo no bairro da queimação. Ver o Edilson e Edilson, meu irmão. Mano, olha isso, esse clima, rapaz. Ele não para. Agora vai detonar. Vou dar um giro, vou dar um jeito. Príncipe negro no seu bairro vai tocar. DJ, tira o telão aí, meu parceiro Gabrielzinho. Galera que agora vai detonar. Vou dar um giro, vou dar um jeito. Príncipe negro no seu bairro vai tocar. Agora, Marinho. Olha o que ele vai fazer agora, ó. Se quer dar um olé, eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro. Tu já sabe qual é o complexo. Vamos pra ganhar, todo mundo, todo mundo. Puteiro, vamos. Bigode infinito, cabelinho na régua, ela olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei assim. Pinhãozinho aqui. Senta. Ai, droga. Senta. Ai, droga. Senta. Vou mandar pra ti, geleia. Vou mandar assim, então, ó. Senta, do nada, senta. Aí, droga, hein? Alô, Galáctico! Um abraço especial, maninho! Só tá faltando você, Galáctico! Meu parceiro Geleia, fura o olho! Alô, Mike! E o Bloco Sorriso Bob na quarta-feira. Hugo da Jandeia e o nosso saudoso gordo. Alô, Hugo! Tu já sabe qual é. Sabe que tu tem moral comigo, meu irmão. Puteiro, vamos pra gaiola. Que tá tudo bom. E a cúpula? A morenina tá rebentando. Vai, várias mamadu no bem que eu vou levar essa pra Viera. Várias mamadu no bem que eu vou levar essa pra Viera. Vai ser papapapá, papapará, papapará, papapará, checa dela. Vai, vai, perereca, vem, perereca, vai, vai, perereca, vai, checa dela. Vai, vai, perereca, vem, perereca. Como sem gelo, que papo é esse, né? Toca essa no baile, ela vai sensualizar. Fica de quatro, joga na cara. Ai. Você vem coçando, que eu vou te sarrando. Você vem coçando, que eu vou te sarrando. Vou te sarrando, caralho. Vem de quatro. Olha o fogo aí na tua bunda. Baco, baco, tira a mão do ruco, baco. Vem de quatro, bota a mão do baco, baco, tira a mão do ruco, baco. Vem de quatro, bota a mão do baco, baco, tira a mão do ruco, baco. Vem de quatro, bota a mão do baco, baco, tira a mão do ruco, baco. Meu parceiro Tintinho da DF, alô Tintinho! Pega, tu demora muito vindo Bob, meu irmão! Égua. Essa pegou fogo, vai, vai. Coisas da vida, a minha ex quer virar minha amiga. Isso complica. Daniel Tenório, Edson Rex, também o Mamão. Alô, Mamão. Alô, compadre Ciro. Rodrigo Menezes, Josimar também, Luciano. Nada, nada é desculpa declarada pra poder sentar pra mim. Vai sentar, sargento, axé. Outra vez, vem sentando outra vez. Ele vai fazer rodada no carnaval com a gente. Te segura, te segura, te segura. Quero ver. Eu quero todo mundo com a xereca no chão. Aí no chão, no chão, no chão. Vai. É o Baguia de Fogo.